Cross Bravo, Mike Zulu Hotel, Victor Head Bucket to Gate 1, Los Angeles, Pero Cero, Brigada, Monte Abalo. Thanks, bom dia. Dois, três, quatro, passa 180, chama Recife, 126-85. Boa, 1649, passa 180, chama Centro Recife, frequência 1251. 251, agora 649. Temos o Lugo Flamengo cancelado, 57. Descida visual a critério para pouso na localidade. E tem a frequência livre, o serviço está encerrado, não há tráfego de conhecimento deste controle a lhe ser reportado. Juliette, Hotel Romeu, bom dia. Juliette Hotel Romeu, direto Duna, reporta para a descida, 60 milhas de Salvador, Oeste, vigilante. Direto Duna. Quanto usado, cancelada a presença e voa direto Paris, reportado externo. Mas o Juliette Hotel Romeu, ciente, plano ISR cancelado, 58. Descida visual para altitude de tráfego em Salvador, altitude 0012, voando direto Paris. Controle Salvador, voo 649. 981, bom dia. Contrato o radar a 68 milhas, norte de Salvador, direto pelo, desce para 4.000 pés, altímetro no 021. Pelo 4.000. 2 Salvador, Bolsonaro, 6312, informação, mais. 6312, bom dia. Contrato o radar estabelecido a 80 milhas de Salvador, direto ITAP, desce 050. 4050, minha 3 bom dia, Papa Mike. Tá bom, plano de voo do Airport Del Rey para a Grupo Zulu, Santo Antônio de Cruz, Rota 44, 4 a bordo, 0145, transporte. Lima Papa Mike, prossiga visual na escuta, reporte ligando a CTR, mantendo-se visual 500 pés. Entrando na escuta, reporte estará ligando a CTR, o Lima Papa Mike. Na 2199, bom dia, direto posição ITAP, S mantém 060, está sob vigilância a 90 milhas de Salvador. Ok, Mari, 27296 na escuta. Prossiga, pronto, Costa. 2796, autorizado, Sierra Bravo, Juliette, Papá, via Golf 677, nível 1990, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Conde, transponder 5430, controle 120, decimal 8. Azul 2476, autorizado João Pessoa, via Golf 677, nível 190, decola 190, curva à esquerda na saída Conde, transponder 5430 e o controle 120, decimal 8. 2796, cotejamento correto, confirme o local de estacionamento. 43. Entendi. Tango Índia Bravo, prossiga. Tango Índia Bravo, confirme o horário da notificação. Gente, aguarde. Tem para o controle? Informação Mike 3304, bom dia. A 80 milhas norte de Salvador, vigilância, desce direto pelo para 050. Tá, 050, tá. 3304, direto pelo. Charlie Mike, confirme, confirme o patch. Alfa Charlie Mike, confirme o patch. Afirmo. Aguarde cópia. Azul 2783, pronto para posicionamento. Azul 2783, autorizado, chama a taxa. Chama na taxa, 2783 Azul. Até o GSA, Sony 0146, direto para o de Capona, escuta a chantara descida. Já bravo, confirme, setor de sobrevoo. Vai decolar com o ProWi? Aguarde um minuto. Tango de Bravo, pronto, cópia. Tango de Bravo, autorizado em remar, Decola com proa Whisky em coordenação com a torre a 500 pés. Transponder 0137. Controle 120.8. Tango de Bravo, cotejamento correto, confirme o PLB. Amesso Taxi Torre, 98.95, QNH 10021. Salvador, bom dia, Dan 3179, com X-Rei. Por gentileza, aprovando saída para Guarulhos. Da Eulê da Motiva. Obrigado. Obrigado, tenha um bom voo, frequência livre, Lima, Papa Mais. Acelera 6, 1, 2, é o controle. Reautorizado para 2.000 pés, direto Duna, sinal LS, pistão no zero, reporta localizador, 6, 1, 2. Tente, reporta localizador, descendo para 2.000, Duna, 6, 1, 2. Agora eu quero ver aqui, Serra, Miguel, de Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, autorizado até o ponto de fora da pista no zero via PAT 3.1 no taxiway Índia. Ponto de fora da torre, 198.95, QNH 10021. Pátio 3, Pátio 1, Índia, lá, ponto de espera, 518.95, a Torre de Salvador, 21, lá, Pátio 1. A trajetória da chegada Bonf já a 1.000 pés, ok? É, vai ser a barra lá, Pátio. Hotel Mike autorizado, Serra November, Índia, uniforme, roda conforme plano de voo, nível 160, decola da pista 17, após a decolagem curva à direita na saída Arbor, após segue direto com Fafosa. Transponder 5432, controle 120.8. Só confirme o PLB. Pro acionamento e táxi, chame a torre, 98.95, quem ligar 10021. Tango Índia Bravo, reporte pronto para decolagem, né, RMA? Tango Índia Salvador, bom dia. Azul 273, 10, pronto. Azul 2783, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento no 5, 0 graus, 09 nós. Alinhar e decolar, Azul 2783. A gente mantém esse visual com o terreno, chama Torre 1895. Transfere Torre 1895, Brasil. 3223, autorizado, chama a tarde. Passou através de Passa a 1:30 pelo farol de Itapuã. Só confirmar o fuzileiro do Pernambuco. Autorizado por tudo para ali, tem só a Fred Paripe, né? Estou usando 3.500 agora. Fred Paripe, 1.500, Hotel Juliette, Hotel Romeu. Bravo, reporte fora do solo. Da Índia Bravo pro Whisky, autorizada, reporte fora do solo. Azul 4981, vetoração para sequenciamento, vou ir pro A215. Tierra, informação de tráfego, helicóptero que decolou da Enrima comprou o Whisky. Acho que está atento ao tráfego, ainda não estamos de volta, estamos no Juliette Tierra. Então, Índia Bravo, informação de tráfego, helicóptero que decolou da Enrima comprou o Whisky. Motor de Salvador, bom dia, 2783 da Zona Escura. 20.80. 20.80. Mantém nível 180. Pegar, botão adicional alerta, aguarde o contato com o radar e assim transponde na posição normal. 180, está livre da restrição, senhor? Inicialmente negativo. Aguarde o contato com o radar, do 2783. Aguardando 2783 da Azul, 180. Confirme que este motor? Bravo. Bom dia, Bravo, bom dia. Decolado em Rimar, senhor. Intenção era prosseguir para o Maitá, mas vai fazer uma, um desvio devido à formação. Vai prosseguir para sobrevoo na ilha de Maré, senhor. Gente, então, Ilha Bravo. Azul 4981, curva à direita para o A225. Direita 225, 4981. Autorizada até o ponto de espera da pista no zero, via PAD 3, PAD 1, no Taxi Índia, no ponto de espera turno, 1.8.95, quem negar 1.0.2.1. Autorizado o Taxi PAD 3, o de Lima, na ponte de espera 18.95, passageiro 2.2.2.3. Confirme quem chamou o solo foi Gol, 1.0.9.5. Okay. 981, desce para 3.000 pés, curva à direita, proa 200, limite ao lock. Não, 4981, curva à esquerda, 200, confere? É, esquerda 200, limite ao lock, desce 3.000 pés. Ok, vamos aqui para 210 para evitar a formação, pode ser um pouquinho? Cisilha 1000, gol 2199. 99-4001-021. 4021-2199. Da Juliette Serra no solo 215, frequência livre a estacionar. 2000 pés, está livre a aproximação LS, pista 10, azul 4981. 4981, livre LS, aeronave a frente 5 milhas. É o número 1? Sim. Ok. Estabilizado no localizador 6302. 612 às 3 milhas e meia do marcador externo, completa final LS, torre 1, no 8, decimal 95. 2823, tá? Pode ser a próxima. Passaredo 2223, confirme se decola de imediato sem parada. Afirmativo, sem parada. Batalha 2223, autorizado decolagem imediato no zero, vento no meio, 0 grau, 08 nós. E decola, 2223. Para mim, 6312, passando externo, baixado, gravado. Baixada 6312, continue a aproximação, ao ar de pista livre, vento no 50 graus, 08 nós, e ajuste no 021. Vente no 021, 6312. Localizador, azul, passando 21. 21 passando Duna, completa a aproximação aqui na LS, torre 1895. 1895, até obrigado. 2199, redução no 709, desce 2000 pés, 1021 no altímetro. Livre a aproximação em LS, reporta estabilizado. Ok, 70 reduzindo, descendo para 2000, reportará estabilizado, 2199. 3304, curva esquerda para o 190. 190 de Bruno, 3304. Termo desce para 3000 pés, 1021. 3021, tanto 3304. Gente, tem um grande abraço. Azul 2783, controle. 2783, prossiga. Estado radar estabelecido, 7000 pés, direto, posição elétrica. Direto elefa o azul 2783. Salvador, bom dia, passarela do 2333. 2223, bom dia, contato radar na decolagem após 2000 pés. Voa elefa para 1980. É, só para informar o senhor que foi, não consegue cumprir a restrição da saída, senhor. Liberado a restrição, direto elefa, sobe para 1980, não está cumprida a crítica. Direto Alerta, está liberado para o 2223. Direto Alerta, mais um minuto agora. Gente, o Hotel Romeu, torre 1 no 8, decimal 95. Direto Alerta, obrigado, rapaz. 3304, redução para 1709, mantenha 4000. 1709, até 3304. Guarde instruções. Aguarde instruções na vertical da rotatória, já que está rodando. Espera. Bilhete Hotel Romeu, confirme, solicito estimado para espera? Afirmo, quanto tempo espera? Tem mais 3 tráfegos no sequenciamento, após o terceiro só será autorizado a prosseguir, com curvas pela esquerda, espera. Gente, com curvas pela esquerda, na versão da rotatória, aguardando o hotel. Oxalé 6312, no solo 20, livre próximo à direita, chama o solo Salvador na frequência 121, no decimal 1. Liga direita, 201, 63, 02. Fiz 199. Está derivado, 2199. E completa a aproximação ILS X-Ray pistão no 0, 2 milhas do externo, chama a torre 118, decimal 95. 295, muito grato, Marcelo. 299. Para o táxi azul 2796, está com 37 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Maceió. Tirei a aproximação, aguarde pista livre. Mais, volta para cima, não. Decimal 95, PNH 1021. Via Pátio Índia para o ponto de espera, no ponto de espera 1895, azul 2796. Charlie, passaria do 2223, solicita desvio à esquerda para o A250. Entre o desvio 2223. Estabilizado, A3304. Passando Duna, completa LF, torre 118.95. 1895, A3304, obrigado. Chamo Paulo Salvador na frequência 121.1. 21.1, bom dia, contra 98. Sinaime 312, autorizado Juliette, portão 03. Livre Juliette para 03, 63, zona 2. Salvo Salvador, bom dia, Azul 4981, livrou na Fox. Azul 4981, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 1, 4981. Tem a ponto de espera. Mantém, 2790. Juliette até o meu afirmo, autorizado para seguir final no 7, aguardando autorização de pouso. Grato, Rodão. Torre Salvador, tá 3304, passou antes de Serra. Tá 3304, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, tá baixado, travado. Gol 2199, no solo 24, livre a próxima direita e chama o solo Salvador na frequência 121, décima 1. 211 na direita, 219. Vento no 50 graus, 07 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso no 0, então 3304. Bom dia, direto pelo 10 para 4 mil pés, altímetro no 021. Romeu, Torre de Salvador, ciente. Aguarde autorização de pouso. Aguarda. Curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5436, controle 120, décima 8. Cuidado 360 para Confins, saída Arbor Elefa. Transponder 5436, 108, controle. Juliette Hotel Romeu, autorizado pouso pista 107. Vento no 50 graus, 08 mais. Autorizado pouso 107, Romeu Bravo. No solo 26, livre a próxima direita, chama o solo Salvador na frequência 121, décima 1. Plano direito, chama o solo 211, plano 3304. O 2796 autorizado a decolar pista no 0, vento no 5, 0 graus, 089. 3304, táxi Alfa, reportando táxi São Juliette. Alfa, São Juliette. Muito abraço. 2796, decolada aos 27, chama o controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 1208, bom dia. Obrigado, Carro Romeu, solicito para Backtrack, carga Juliette, até Romeu, no salão 22, Backtrack, reporte Librando. Controle, bom dia, azul 2796. 796, bom dia. Contato radar na decolagem, sobe 190, direto Conde. 190, direto Conde, azul 2796. Autorizado acionamento, chame pronto para usar. Bom dia, o Juliette já está o meu. Azul 2786, passa nível 140, chama Recife, frequência 1260. 1260, azul 273, bom dia. Charlie Mike, ajuste no 021, no reporte no ponto de espera, papá. Alfa Charlie Mike, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Paredo 2223, passa 120 para 180, a 39 milhas oeste, chama centro do Recife, frequência 126 decimal 0. Recife 260, obrigado, bom dia, passarei. Bom dia. Próximo ao 7, o Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado a decolar pista no 7, vento no meio 0 grau 08 nós. Alfa Charlie Mike, vamos decolar no 7. Good morning to American 229. You are in the radio control. Fly direct Luna position, descending to 3,000 feet. Confirm, 229, the current altimeter in Salvador is 1021. Nós após pelo Duna, 2000 pés, sinal LF pistão do zero, reporta lá. 3859. Pelo Duna, reporta estabilizado, 022. 021. Opa, controle. Controle, muito bom dia. Papapapapa, Calimite, decola no 7, perfil da Arbor. Alfa Charlie Mike, bom dia, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 160, direto Arbor, após Arbor, direto Piaú. Direto Arbor, Arbor, Piaú, muito grato, Alfa Charlie Mike. Azul 4299, autorizado Campinas, via Zulu 10, nível 300. Decola da pista 1-0, faz a decolagem curva à direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5444, controle 120, decimal 8. E apenas uma. Era o espante, o referido animal, quadrupe de canino. 3259, ciente, confirma a posição da horta? Pode ser em duna, pode ser em pelo. Vai ser critério. Pode ser, então vamos inserir em Duna então. Obrigado. Informação mais. Uno 79, autorizado Guarulhos, via peso Luna 0, nível 320, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita, na saída da Euleda Motiva, transponder 5453, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 320, via peso Luna 0, saída da Euleda Motiva, após a decolagem curva à direita, controle 1208, transponder 5453. Com inbound de 102 sobre a posição Duna, ou melhor, seria conforme a órbita de Simbra em Duna, ok? 359, pode ser em Duna, pode ser em Simbra, desde que a curva seja pela esquerda. Pela esquerda, você falou. Deus. Oi? O nosso pista liberada, tem condição de completar a LS? Ah, temos. Tá livre então, aguarde para transferência. Agora. Nós passamos termos, tá visual para a pista? Ah, termo estabilizado. E completa, sinal ILS, curva 1895. 1895. Lamento. Luna 095, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama não. Torre San 359 na visual, baixa checado. 895. Opa, perdão. Na escuta da torre. Ah, perdão, baixa checado, o que eu falei? San 3859, autorizado pouso de zona 0, vento no 5, 0 grau, 099. Ciência de pouso, San 3859. American 239, is that? Go ahead. What's that, something that might be some Delta that matters, maybe 10, 90 degrees. Is that clear deviation, American 229? Right, a clear deviation, thank you, man. 4-3, livre a próxima direita, chamo solo Salvador na frequência 121, décima 1. 2-1-1. 1-4-5, como final? Gente, Alfa Charlie Mike, plano IFR cancelado aos 43 minutos. Mantém 1-4-5 visual, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, se já autorizar, direto está presente, Piau. Charlie Mike, cliente direto em Piau. Ok, ao pouso 1-2, 1-3, Alfa Charlie Mike. 2-1-3, cliente, reposte para a descida. Reportará, Alfa Charlie Mike. 3-2-5-9. Então, 3-2-5-9, taxi Vial, reporte antes do taxi Juliette. Reporte antes da Juliette, 3-2-5-9. Solo Bruno 095 para o táxi, PUB 176, 3 horas e 30, o Zé na Campina. 095, táxi autorizado, seu ponto espera da pista no 0, via parte, táxi em Índia, no ponto espera turno 198, decimal 95, quem negar o no 021. Zé, parte em Índia, 2025 e 2021, ajuda. Obrigado, Bosman. American 229er, you are flying over water now, descending in 10,000 feet. Sul 2796. Bom dia, linha e decola pista no 0, vento no meio 0 grau, 079. Agora Aracaju, frequência 120, decimal 3, serviço radar encerrado. 1203, bom dia. Questão Índia Bravo, informe casa por cima e siga o farol da barra. American 229, you are clear for LS final approach with runway 10 at late procedure. Report established on the collider. ONU 095, decolado 47, ame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom dia. 220, obrigado. Controle Buenas, gol no 095. 095, Buenas, continuada na decolagem após 2 mil pés, na reta direto Elefa para 360. Buenas, após 2 mil, direto Elefa, gol no 095. Direto 36. No Uno, boa, a 80 milhas nordeste de Salvador, desce para 4 mil pés, direto posição pelo, após pelo Duna, 63 no Uno. Salvador, bom dia, Sérgio 2583. Por 0253, prossiga. 590, para a cópia, Brasília, Zulu 1, 2, 0. Salvador 2583, autorizado. Brasília, via Zulu 17, nível 380. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída Arbor, Elefa. Transponder 5445, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizando Brasília, 3-0, decola 1-0, curva direita na Arbor, Elefa. Controle 1-2-0, 1-2-0, 8, é o controle 2-5-3, está pronto. 02583, cotejamento correto, confirme pátio PLB. O pátio na parte de autoridade. E confirmando o total 7 do PLB. Entrando 7 no PLB, no pátio de autoridade, livre acionar. Táxi e decolagem, torre 198, decimal 95, QNH 1021. Marta Sutil 9 at Tissel and 1010, wind 140 degrees 09 knots. Clear to land 1 kilometer. Controle, está no ideal de descida o Papapapá, Alfa Charlie Mike. Papa Charlie Mike, descida para altitude, segurança, mantendo referências visuais com o solo ou água. Ok, muito grato. Assim parar, vai deixar a descida, o permanece como estimado, 1-2, 1-3. Agora a liberação de frequência, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, 1-H. Tá 3304, Brasília, autorizado. Via Zulu 17, nível 360. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita, na saída Arbor Elefa. Transponder 5472, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Brasília, via Pedro Zulu 17, nível 360. Decolada da pista 10, curva pela direita, saída árvore, transição Alefa 5472 no transponder e o controle 120, decimal 8. Petros 304, cotejamento correto, chama pronto para expectamento. Chamarei. Salvador, bom dia, o Xanier 6302, tá dando Weber para receber. O Xanier 6312, autorizado Recife, rota conforme o plano de voo, nível 350, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Pulca, transição Aru, transponder 5470, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, conforme a rota do plano, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda na saída Pulca, Aracaju. Transponder 5470 e o controle é 208, Oxanea 6312. Oxanea 6312, cotejamento correto, chama pronto para o feedback, estacionamento. Chamarão, obrigado. 260, Buenos, bom dia. Solo Azul 4299, portão 1, puxa o fundamento. Babatango Oscar Juliette X-Ray, prepare a saída coral e aguarde a cópia. Oi. Está ingressando no espaço aéreo Golf, permanece visual? Afirmativo. Serviço radar encerrado, 58 milhas de Salvador, não há gráfico de conhecimento do controle a reportar, frequência livre. Frequência livre, muito grato, rota elevada. Tango Oscar Juliette X-Ray, pronto, cópia. Oscar Juliette X-Ray, autorizado, Porto Seguro, via Golf 677, nível 100, decola da pista 97, após a decolagem curva direita, na saída coral, transponder 5433, controle 120, decimal 8. American 69,